704, aguardando a autorização para o procedimento. Aguarda. Direita, Índia Alfa, na minha escuta até o ponto de espera da 28. Lá transfere para 198612 e ajuste 9094. Índia Alfa, até o ponto de espera lá, 1862. Espera a nave que chamou a torre de som, controle. O vento 250 graus, 10 nós. Sem decolagem autorizada, pista 28, azul 4107. 4107, vai manter decolagem até 2000. Iniciando. Cruzador até 3216. Pronto, e ali é se chamando Torre 1186, 3216. 186, tá pra. Salvador. Obrigado, autorizado ILS Yankee, pista 28. Prossiga para 2000 pés. Reportando estabilizado o curso, localizador. Vai reportar estabilizado na Yankee da 28, vou na 754. Controle da 3234, eu tenho que reduzir velocidade ainda, 2509. De acordo com a STAR. Prossiga de acordo com a STAR da presente, 3234. De acordo com a STAR, 3234. Controle Salvador, bom dia, outra 3174, sente da informação Sierra. Boa, 3174, acione a identificação, prossiga na chegada cara e desça ao 040 com altímetro 1014. Permanece vigilância, corrigindo, desça ao 050. 050 1014, descendo na cara, outra 3174. Decolou o Zuno 3, chame controle em 11935. 1935, obrigado. Controle azul 4107. 4107, mantendo isso até 2000, quando então curva esquerda direto gole, contato radar na decolagem, suba ao 360. Até 2000, até 3000. 2000 é o suficiente. Ok, já está indo na proa de gole então, azul 4107. Estabilizado em AC28, vou na 754. Copiado, reduza para a velocidade de aproximação final, chamando Torre 786, 1754. Torre 786, 1754. Autorizado, ingresso reportinado, pronto no 7, Romeu Golf Vitor. Boa noite, boa noite. 54, número 2, para 28, continue a aproximação, 240 graus, 10 nós, informarei pista livre no 754. Aguardando 28 livre, vou no 754. Bom dia. Por 5 minutos antes de prosseguir. Copiado, reporte ingressando no corredor Bonfim, Alfa Vitor Gillette. Passará. Afirmativa, possível. Autorizado Campinas 340, piloto risco 58. Decola da pista 28, após decolagem deverá manter proa até 2000 pés, então curva à esquerda, cumprindo o prefiro da subida a gole, transição Eval, após Eval Gonza. Controle 11935, aciona 5106. Ação mínima, mantenha aguarde para ingresso. Ok. 8, decola da pista 28, mantendo proa em frente até 2000, então curvando à esquerda com a saída Eval Gonza. Transponder em 5106, azul 4061. O controle opera em 11935, a subida é a gole. A transição Eval e após Eval Gonza. Gole, Eval Gonza, 4061, 1935, controle. Correto, sem acionamento. Chamará. Reporte nível 145 ou abaixo para modificação do atendimento. Esquerda 206. Esquerda 209, pô. Ô, Torre, o 195 foi autorizado anteriormente para decolar, manter a proa até 2000 após curva esquerda para Gole Gonça. Ciente, afirmativo. Sou ciente, é essa mesma restrição. Mantenha a posição, aguarde para ingresso, então 3895. Ah, ok. Bruno 754, vista livre, pouso autorizado, cabeceira 28, 240 graus, 10 nós, Bruno 754. Livre, pouso 28, Bruno 754. Vitor decolou os 17, chame controle, a frequência 119.35, Romeu Golf Vitor. Estacionado para o táxi, Juliette Serra Tango. Juliette Serra Tango, táxi autorizado, reporte para ingresso, pista no 7, Juliette Serra Tango. Tango, vai iniciar o táxi, reporte para ingresso no 7. Sérgio? Opa! Me mantenha o 080 na saída coral. Vou falar, falou, tanto a Guanabuá, o bom Cautivalha, vou. E tá presente, vou direto coral. Qual os 37 ele mantém? Completando a chegada a Cali, prossiga para 2000 pés com Mi 14 no ajuste. 2000 com Mi 14, são 3234, tá? Controle o Alfa Vita Juliette, ingressando no corredor Bonfim. Solo frequência no 209. 209. Prosseguir até o porto de Aratu, de lá, toma a proa de Camaçari, senhor. Claro, então, reporte Aratu, Alfa Vitor Juliette. Voltará. Alfa e Juliette, para o 8. Alfa Juliette, 8. Alinhado, pronto, cabeceira 17, Juliette, Serra Tango. Serra Tango. Quatro, 107, passa 120, chame Recife, 1288, alterno 3325. Página da pista 28, vento de 250 graus, 129. Ciente, 1288, 3325. A sua identificação, prossiga na chegada Cari, desça ao 070, altímetro Mi 14, permanece vigilância. Tome vigilância, desça ao 070, 4290, 194, web 6729. Controle TAM 3895, decolou. 3895, mantendo o eixo de decolagem até 3000 pés, conitão, curva esquerda, direto gole, 3895. Até 3000 após direto gole. 4 uniforme indicada? 270 NAS, 941. São para 240 NAS, o 941. 240 NAS, o 941. Controle, objeto mensagem 21, informe negativo, vai RNAS. O procedimento é LF Yankee, pista 28. Ok, sente. Atirman tem 3.3895. 7 com curva direita na saída coral até a posição coral após direto. Controle 1-9.35, torre 1-86. Acione 01, corrijo. Acione 0123, que lugar é que serve? 0123. Decola 17, Coral 040, 10935, 1086, pelo Quebec Serra. Pelo Quebec Serra para acionamento 1186. 86. Corre o Kilo Quebec Serra, acionamento passou. Direcionar, reporte táxi. Para táxi, sua boa 08. Do Delta, prossiga. Autorização para Guarulhos, nível 400. Qual o pátio que está estacionado, senhor Clube Delta? Pátio da Bata. Na Bata, ciente, aguarde a coordenação, 1014 no altímetro. 1014, obrigado. Reautorizado, corrigindo, Webjet 6721. Webjet 6721, reautorizado 050. Para o 050, Web 6721. Localizador, o TAN 3834. Copiado, completa, chamando torre 1186, 3834. Atende o Juliette, Serra d'Água. Atendeu Juliette 6, TAN 3834. Estimativo, bom pouso. Obrigado. 6741, boa tarde. 6741, boa tarde, aguarde coordenação Guarulhos, altímetro 1014. Ciente, por gentileza, a 28 está operando em toda extensão. Quais os últimos 90 metros indisponíveis? Ciente, obrigado. É isso, após claro e voozão, completando a chegada, autorizado ILS Yankee, reporte localizador 3174. Cano Zé, pode estabilizar, campo 3174, 2000. Por gentileza, senhor, teria como coordenar a nossa proa de PDL, senhor? 95, solicitando, confirme. Positivo, 395. Já está passando 090, solicite agora o centro Recife em 1288, alternando 3325, tanto 38 ou 95. 288, 3325, obrigado. Terra pelo Delta, apenas confirmando, está na bata. Positivo. Bata, cabeceira 17. Autorizado Salvador Guarulhos, nível de voo 400 pela rota Peruísque 50. Decola da pista 17 após a decolagem curva à direita, saída Gole Eval Gonza. Controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione 5054. Decimal 35. Ok, autorizado Salvador Guarulhos, 400 pela Uberlândia 50, decola da 107 com curva à direita, subida Gole Eval Gonza, o controle 1935 e a torre 186. Transponder 5054, Serra Kilo Delta. Obrigado. Correto, Serra Kilo Delta, chame agora 1186 para acionar. Ok, 186 para acionamento. Webjet 6741, cópia. 741, pronto. Webjet 6741, autorizado para Guarulhos, nível 340, pela rota Peruísque 50. Decola da pista 28, após a decolagem mantém proa até 2.000 pés, então curva à esquerda, saída Gole Eval Gonza. Controle 119.35, torre 1186, acione 5104. 060. 941, reautorizado 3.000 pés com 14. 3.000, 94. Charlie, é Val Gonza. Torre 1086, controle 11935 e o transponder é 5104, Webjet 6741. Correto, chame para acionar 6741. Chamará. Ô, Torre 3234, confirma só, está ficando nos últimos 900 metros para livrar na última? Pode livrar na última, só os últimos 90 metros, a parte concretada da cabeceira oposta que está indisponível, ok? Ok, vai livrar então, 3234. Ok, 250 graus, 1-12 nós, no momento. Check, gente, está 3234. Reportará, Juliette. Aguarda na atenção, Juliette Sertango. Nível Sertão 085, direto Vitória da Conquista, Juliette Sertango. Positivo, 085, direto Conquista, Juliette Sertango. 1941, prossiga para 2000 pés, autorizado LS Yankee, pista 28, reporte localizador, voo 1941. 2000, reportarei no localizador, 1941. Andres 834, Solos 28, Olivrar, pista esquerda, chame Sol 1219. Olivrar 1219, tanto 3834. Estabilizou? Estabilizou, Central 3174. Enviado, chame Torres 1186. 186, então 3174. Livre, decolagem, pista 17, 240, com uma dúzia nós, Kilo Quebec Serra. Oi, bom dia, TAM 3174. TAM 3174, bom dia, continue a aproximação, informarei pista livre, 240 graus, uma dúzia nós, TAM 3174. Mandando pista livre, TAM 3174. Salvador, eu tanto 3834, livrou sua escuta, estamos na Alfa. 3834, táxi via Alfa, aguarde o portão. Confirmando o portão é o 4, autorizado ingressar via Índia. Alfa, portão é o 4, ingresso via Índia, eu tanto 3834. Correto. Só confirme, o 4 no Star Web? Só um minuto, por favor, tá? Mantenha a posição, 3834. Manterá. Salvador, frequência 11935, Kilo Quebec Serra, até a volta. Ficou na certeza da volta. Salvador, bom dia, Kilo Quebec Serra. O Webjet liberar a posição, vamos aguardar a posição da infra-aérea. Só convivo, terá que aguardar para... É, o senhor vai ter que aguardar para ingressar no 4, a infra-aérea está verificando se vai ser isso mesmo, aguarde mais um minuto. Guardará. 8-0, Kilo Quebec Serra. Solo, Webjet 6741. Prossiga. Está no 4, acionamento na posição devido falta de apoio e posterior pushback. Autorizado, reporte para o pushback 6741. Ciente, vai reportar 41. Na chegada a Cari, prossiga para 2000 pés com o Mi-14, aguardando a autorização do ILS. Para 2000 pés com o Mi-14, aguardando a autorização do ILS, Web 6721. 1941, inicia a discussão para velocidade de aproximação final, completando o ILS, chamando Torre 1118, decimal 6. 18-6, reduzindo a 941. 5-6, agora com mais 300. Aproximação número 2 para pouso, cabeceira 28, vento 240 graus, uma dúzia nós. Informa os últimos 90 metros fechado. Voo 9-4-1. Guardando pista livre, 9-4-1. Ah, de direto, Vitória da Conquista, autorizado aqui. Positivo já na prova de Vitória da Conquista, Juliette Teatro. Mas comecei aqui na partida na posição pelo jeito, e tem tráfego chegando. É, não existe alguma razão pra gente não se relacionar no 3, 2 ou 1? É, quem define o posicionamento das aeronaves no pátio é a Infraero. Nós estamos aguardando aí a posição do pessoal aí da Infraero. Eu vou entrar em contato conosco aqui para verificar. Ok, porque o Web com certeza está fazendo a partida na posição. Estou vendo ele fazer cheque de segurança, então ainda vai longe ali e tem avião pousando. É justamente o que está acontecendo. Uno 74 solo aos 32, libere à esquerda, chame solo em 1219. 219, tá bom dia. Bom dia. Solo, bom dia, tá 3, zona 74. Então 3174, prossiga o seu táxi via Taxway Alfa, ingresse naquilo e posteriormente via parte 3. Alfa, ingresse naquilo, via parte 3, tá 3174. Correto. Charlie tá interditado? A Charlie não, porém temos uma aeronave ali aguardando, que a Infraero tá aguardando um portão ser desocupado para ela estacionar, e ela está aguardando ali, de modo que não dá para livrar na Charlie no momento, ok? É, voo 941. Quatro. 6741 autorizado, pushback, reporte para o táxi. Autorizado, você reporta táxi, 6741. De táxi. Aqui é 1219, 941. Controle Salvador, autoriza o ILS Flight 721. 721 autorizado, ILS Yankee, reporte curso do localizador 6721. Botará no curso do localizador Web 6721, autorizado ILS Yankee. Alfa Kilo, parte 13, botará para ingresso na ciência principal, agora não, patrão. Alfa Kilo, 080, chamando o controle de Léo, 1201, Romeu Golf Vitor. Golf Vitor. Modificado aos 1535, prossiga com referências visuais 045, direto Siri. Que o cabeça já. Papel visual, terra, 045. 4 aí com a aeronave da WebJet naquela posição? Afirmativo, se quiser por segurança ainda recuar a aeronave, é melhor. Ela não tem condição de recuar mais não, porque tem outra aeronave na retaguarda dela, outro tráfego da sua companhia. Tá ok, tem condição com segurança. Autorizado. Então, 3-3-4 para o 4. Puxa, boca acionamento no 94061. 4061 autorizado no 9, reporte para o táxi. Chamarei. 03, chame Brasília, Rono 2425, secundário da mesma em Congo. 6721, prossegue na aproximação. Gente, continue a aproximação. 6721, aguarda autorização de pouso, pista 28. Aguardando autorização para pouso. Web 6721 na 28. Avião melhor, Salvador 28, ele pediu aqui uma bomba. Salvador Parima, Juliette, Romeu. Aguarde decoração para a aproximação. Para chegar a cara. 941 vai seguir a aeronave da Webjet que está corrigindo. Vai seguir a aeronave da TAM que está à sua frente para o portão 3. E seguindo a aeronave da TAM para o portão 3, Gol 941. Autonomia 1350, alterna Galeão. Autorizado táxi à direita via Índia, Alfa e Golf. No ponto de espera da 28-118-6, o Webjet 6741. Livre táxi, Índia, Alfa e Golf. No ponto de espera 118-6, 6741. Até a próxima. É. Objeto 6741, informa que o altímetro é 1014 e após a decolagem vai manter a proa até 2000, para então efetuar a gole. Ciente, mantém a proa até 2000 e ajustado 1014. 41. Autorizado, pouso na 28, 250 graus, 10 nós, Webjet 6721. Pouso, F6721. Ok, Juliette Serra, tô na escuta do Kilo Cabral Serra. Positivo, estimado para conquista é 1638. 1638, estimado, Cabral, copiou? Grato pela informação, Kilo Cabral Serra, informa mesmo agora para chamar o centro Recife em 1288, alternando 3325. Positivo, 1288, alterna no 3325, Juliette Seatago. E aí, escapou? Prato. Fala Azul 4061, pronto para o táxi com 108 a bordo, 3 com 4,30 de autonomia, alterna com fins. O Azul 4061, autorizado o táxi via Juliette Alfa Golf, no ponto de espera 118.6. Juliette Alfa Golf, ponto de espera 118.6, 4061. No Solos 41, libere pista esquerda, chame Solo 219. Esquerda, chama Solo 219, web 6721.